Canaia, na tasca do Zelandim, na rua da Boa Hora, onde brilhavam na valha, pelo mais pequeno chinfrim, haviam tipas de fora. Onde brilhavam na valha, no mais pequeno chinfrim, haviam tripas de fora. Certa vez, sem algazarra, um fadista ao Zé Vintém, com a voz um tanto fanhosa, cantava ao som da guitarra o fado da sua mãe, morreu escrofulosa. Cantava ao som da guitarra o fado da sua mãe, que morreu escrofulosa. Nisto entrou Quim Gaudêncio, que sem sequer ter ligado ao fado da mãe do filho, turvou todo o silêncio, porque o dono ouvia o fado e o Quim criou um quartilho. Perturbou todo o silêncio, porque o dono ouvia o fado e o Quim criou um quartilho. O Vintém acaba o fado e por dar cá aquela palha, sem a ninguém dar baleio, saiu muito aferruado, indo afiar a navalha na valeta do passeio. Saiu muito aferruado, indo afiar a navalha na valeta do passeio. Entrou sem temer açoite, e quase sempre era no fole, onde a navalha espetava. E àquela hora da noite, deitou as tripas ao sol a toda a gente que estava. E àquela hora da noite, deitou as tripas ao sol a toda a gente que estava. Porque o ladrão do Landim punha sempre em cada lado um letreiro sobre as pipas, aonde se lia assim: hoje, meus senhores, há fado, e no outro, hoje há tripa. Aonde se lia assim: hoje, meus senhores, há fado, e no outro, hoje há tripa.